pandemia nunca aterrou na Portela. Nunca aterrou na Portela. Nunca aterrou na Portela. Programa de corta e cola, com vozes amigas e piratarias várias, para degustar em doses homeopáticas ao longo do dia. Com um agradecimento especial à Rádio Gabriela. O RDA está a oferecer refeições das 13 às 15 horas todos os dias, isso é sábado e domingo também, e também a Desgraça às quartas e sextas está aberta para takeaway entre as 12 e as 15, é só às quartas e sextas. Ambos aceitam donativos, a Desgraça também em bens alimentares, portanto pedem coisas como grão, feijão seco ou enlatados, pão ralado, arroz, aveia, batata, vegetais e farinhas, enfim, é isso. Gente assim não desista à primeira, gente assim não tem moleza à trela, gente assim, quer se queira, quer não queira dela, gente assim, quer se queira, quer não queira dela. Nasceu uma brigada de bairro nas freguesias de Arroios, São Vicente e Penha de França. São pessoas que frequentavam os nossos espaços associativos do bairro e que agora se oferecem para ir às compras, à farmácia, passear o cão, pôr o lixo no lixo e levar comida confeccionada na cantina do RDA à casa de quem está a cumprir um isolamento mais rígido. No Facebook chamam-se Brigada de Bairro, mas também têm um número de telefone que talvez seja um instrumento mais acessível a algumas pessoas e que anotem e passem àquela pessoa que acham que pode vir a precisar de ficar mais resguardada, é o 925-326-337, portanto 925-326-337. De momento, aquilo de que a brigada mais precisa é de conseguir chegar a quem está fechado em casa, portanto ajudem a divulgar. Gente assim não desista à primeira, gente. A cultura policial em Portugal, ela é, nos últimos tempos, então, cada vez mais visível, não é? É uma cultura de violência e é uma cultura de chantagem e é uma cultura de Estado novo, é uma cultura fascista. You can't scare me with this Gestapo crap. I beg your pardon. You can't scare me with this Gestapo crap. As demandas são saúde para toda a gente, ou seja, um sistema nacional de saúde mais fortalecido, mais abrangente, etc. Casa para toda a gente. Por um lado, existe... Pronto, depois, eventualmente, cada uma delas terão... Haverá muito mais coisas a dizer para elas, sobre elas, mas eu vou, basicamente, assim, genericamente dizer o que é que cada uma delas diz. Casa para toda a gente... A gratuidade dos serviços essenciais, estamos a falar de internet, água, gás, eletricidade, etc. Um rendimento social de quarentena, um subsídio que pudesse garantir que toda a gente, incondicionalmente, tivesse um rendimento neste momento para poder, precisamente, pagar aquilo que não consegue, que o Estado não poderia fornecer gratuitamente. A manutenção dos postos de trabalho, apesar destas medidas mais ou menos questionáveis do governo, algo, de alguma forma, uma forma mais firme de manutenção dos postos de trabalho, e também o indulto para os presos políticos com penas menores ou em vias de saírem de situação precária, ou seja, penas que estivessem no seu final, num curto prazo de fim ou que tivesse, ou penas menores. E isso são basicamente este conjunto de medidas do da perspectiva das pessoas que têm reunido à volta deste coletivo, são a forma de garantir que a generalidade das pessoas, obviamente poderá haver aqui exceções, mas a maior parte das pessoas pudesse ter uma forma mais digna e decente de passar a sua quarentena. A época da colheita de frutos e vegetais está a aproximar-se. A grande indústria de recolha nos países da Europa Ocidental parece estar próxima do colapso por causa da grande escassez de mão de obra. Para contornar este problema, o governo alemão chegou a um acordo com o governo da Roménia para receber trabalhadores sazonais. Esta medida inspirou os governos italianos e da Grã-Bretanha. O governo de Joris Bonson organizou voos charter de Bucareste para trazer centenas de trabalhadores a serem empregos nas quintas. Será que a continuação da recolha e distribuição da manutenção dos grandes interesses ligados à agricultura vale mais do que a segurança na saúde dos trabalhadores de leste europeus? É com esta pergunta que o diário The Guardian comenta esta notícia. Interessante será ver se a Organização Internacional do Trabalho vai monitorizar estes acordos bilaterais. Por enquanto, é uma situação que oferece uma panorâmica através da qual podemos questionar o desigual processo de integração comunitário. Dentro das fronteiras da mesma União Europeia, parece existir em países nos quais estão armazenada força de trabalho que pode ser ativada conforme aos interesses em jogo sem que a segurança na saúde seja tida em conta. Viva! Aqui estou para partilhar algumas notícias e pensamentos a partir de umas terras que já estavam preparadas para reduzir o risco de entrada de uma infecção vírica altamente transmissível há mais de 13 anos. E isto, com certeza, não por opção própria, mas por causa de um bloqueio imposto por parte de Israel. Estou a falar da Faixa de Gaza, uma terra de cerca de 40 km de comprimento, 6, 12 quilómetros de largura, onde vivem cerca de 2 milhões de pessoas. Israel controla as fronteiras marítimas e terrestres, não há nenhum aeroporto que esteja a funcionar e a zona de pesca para os pescadores está sujeita a contínuas variações que no fundo seguem as contínuas tentativas de negociação entre as autoridades políticas. Portanto, dá facilmente para perceber como o risco de introdução no país de uma doença transmissível seja muito diferente quando comparado com o de um país europeu, simplesmente pelas limitações que existem ao acesso. Por isso, os estilos de vida são muito diferentes. Aqui ninguém vai de Erasmus, ninguém vai visitar o irmão que teve um bebê em Paris, ninguém vai fazer um estágio de medicina veterinária na China ou um curso intensivo de yoga na Índia. Por isso, a limitação à própria liberdade pessoal do movimento é algo muito presente na vida cotidiana das pessoas. Por isso, com uma fronteira praticamente fechada, dá para perceber como seja mais difícil a introdução e o início de um surto de Covid-19. O problema é que se o surto começar, as condições que existem na Faixa de Gaza para responder são muito diferentes. A densidade de população populacional é muito elevada, a capacidade em termos de recursos médicos, infraestruturas e equipamentos médicos também extremamente limitadas, e não só extremamente limitadas no sentido que há poucos recursos no terreno, também a possibilidade de importação é muito, muito escassa. Quando se pergunta às pessoas se a possibilidade do início do surto assusta, a resposta mais frequente é: vivemos três guerras nos últimos 13 anos, por isso, sim, claro que preferia que não chegasse surto nenhum, mas assustar não, absolutamente não. E o que eu sinto que é realmente diferente é mesmo o hábito a lidar com uma instabilidade de fundo muito maior. A possibilidade na mesa o tempo todo que as coisas mudem de repente de um momento para o outro. Agora todo mundo é Gaza, é outra coisa que dizem com frequência. E normalmente é dito com tristeza, às vezes com raiva. Resignação. O que mais impressiona quando fico a pensar, no fundo, é sobre a oposição de medidas de limitação da liberdade. Temos o bloqueio básico que existe como condição existencial em Gaza já há mais de 13 anos. Por cima disso, as medidas extraordinárias implementadas por Israel depois de ter casos de Covid-19 no país. Por cima disso, as medidas preventivas que foram implementadas pelo Ministério da Saúde de Gaza e que implicam a quarentena obrigatória para todas as pessoas que entraram no país nos últimos 14 dias. A curto prazo também o encerramento de muitas lojas e restaurantes e exercícios comerciais em geral. Por isso, aqui o nível de complexidade é extremamente elevado. Aqui temos três níveis diferentes de restrição à liberdade pessoal. Claro que a implementação de restrições especiais de viagem, distanciamento social, as medidas de quarentena tem um grande impacto nas nossas vidas, mesmo quando possam ser percebidas como necessárias. Aqui diria que este último nível de restrição, no fundo, não é vivido com a mesma intensidade como em outros países. No fundo, é a última camada mais superficial e aquela que facilmente pode ser aceita e julgada razoável. Nunca aterrou na Portela. Programa de corta e cola, com vozes amigas e piratarias várias.